Ei, tio, se liga no som. Alpha MC. Por causa dele hoje eu vivo. Por causa dele hoje eu falo contigo. É dele que eu falo e por ele que aqui estou. Por causa dele a nossa voz aos seus ouvidos soou. Por causa dele Luther King teve um sonho. Por causa dele muitos conquistaram esse sonho. Por causa dele a vida reiniciou. Quem batia? Hoje dá flow, mortos ressuscitam ateus, se encontram com Deus. Por causa dele você ainda não pereceu. O homem prostrado com ele fica de pé. Detentos se arrependem, ficam na fé. Por causa dele armas falham, irmão. Ele sana com todo ponto de prostituição. O pique monstrão agora é romântico. Por causa dele. Quem? O amor. É a razão do destino. Por causa dele eu vivo. É fato, ele é o astro. Ele é o amor. É a razão do destino. Por causa dele eu vivo. É fato, ele é o astro. Ele é o amor. Por causa dele o improvável se tornou provável. Por causa dele o óbvio foi transformado. Por causa dele o feito que a ciência não foi capaz. Prever o ódio, perdoar e trazer a paz. Por causa dele alguns valores de só foram levados. Só ficando seu caráter justo necessário para impor autoridade sobre se lutar. Por causa dele a fé e o dobro reconquista. Por causa dele meu pai conquistou minha mãe. Minha mãe acreditou na restauração do meu pai. Por causa dele hoje edificamos o lar. Constituímos na pedra de esquina, pedra angular. Pra muitos de esquerda, pra outros de direita. Mas em seu teor intenso, qualquer um respeita. E o baile começou, é. Seja bem-vindo, muito prazer, ele é o amor. É a razão do destino, por causa dele eu vivo. É fato, ele é o astro, ele é o amor. É a razão do destino, por causa dele eu vivo. Tudo bem?